Foi difícil pra mim ver você partir assim. A saudade dói no peito, mas tenho que resistir. É triste lembrar de você nos momentos bons. Aqui em casa, no churrasco, com a rapa ouvindo o som. Me lembro de você quando pivete. Brincadeira com a molecada, a gente nunca esquece. Solta pipa, nova cela, joga bolinha de gude. Se entretendo com a família, o pescoço cheio de grude. Quem não lembra, né? Do seu sorriso no rosto, sua mãe sempre falando: meu filho vai ser bom moço. Mas o tempo foi passando, as amizades foi trocando. Infelizmente o desengano entrou na vida desse mano. Foi louco quando eu descobri por onde ele andava. Eu conversando com a sua mãe, nem ela mesma acreditava. Ela ali se perguntando: onde foi que eu errei? Eu nunca dei sem faltar nada, eu tinha ele como rei. É verdade, dona Maria, eu sei muito bem disso. Só que é lamentável o caminho que ele escolheu. Eu tentei falar com ele, mas ele não quis me ouvir. Ao invés de me ouvir, ele me tratou mais ou menos assim. Cê tá ligado? Eu sei bem me cuidar. Eu sou sujeito homem, nem vem me aconselhar. Tá de conversa, tudo da boca pra fora. Faço mesmo meu corre, não vou pedir esmola. Meu corre é esse mesmo, eu não vou me humilhar. Eu fiz minha escolha, eu não quero trabalhar. Aliás, meu trampo é esse. Se os noia viciou, isso é problema deles. Eu faço meu papel, que é vender e mais nada. E se tiver que roubar, só não rouba quebrada. Tenho carro do ano, dinheiro e mulher. Você só anda duro com essa roupa ralé. Já basta minha mãe que vive orando por mim. Agora vem vocês é poviano por aqui. Vida louca, só quem é? Eu também sou parte dela. Rapa fora, eu sou função, eu sou o frente, eu sou favela. Cê viu, truta? Que cara ousado. Vem querer falar o que eu devo deixar de fazer. Vou respeitar a amizade que eu tenho por ele desde a infância. Agora ele vai lá ficar de ideia furada com a minha mãe. Eu sei, dona Maria, eu sou prova viva disso. Eu tô firmão na caminhada, quero resgatar seu filho. Vamos tentar fazer tudo pra ele se libertar. Caso contrário, a gente sabe o final que vai chegar. Vamos lutando contra o tempo, pro tempo não acabar. Se não der tempo, a gente sabe outra mãe que vai chorar. Vários exemplos na favela, infelizmente tem de sobra. A história se repete e eu não vou fracassar agora. O inevitável aconteceu, o que a gente mais temia. Veio a notícia essa manhã que acabou com o nosso dia. Fiquei triste, eu fracassei, não consegui salvar meu mano. Não tive culpa, tentei, não era esse o meu plano. Queria te ver bem, longe da droga e do crime. Montar sua família, que é a melhor coisa que existe. Você teve sua chance, não deu valor à vida. Hoje choramos por você, foi uma triste partida. Aparentando entre 25 e 30 anos, é encontrado morto na estrada do M.